Aquele menino de apenas 11 anos se sentia o pior aluno da escola. E ele aproveitava para externar essa amargura, essa tristeza, sendo de fato o pior aluno da escola. Ele tinha repetido o primeiro ano. Fez duas vezes o primeiro ano. Depois, repetiu também duas vezes o segundo ano. E agora, ele estava no terceiro ano primário e se sentia muito mal, porque afinal de contas, ele já tinha 11 anos de idade. E os outros alunos eram bem menores do que ele. E essa professora do terceiro ano não perdia ocasião para dizer: "Ô menino, você é o menos inteligente dessa classe. Você é relaxado, você não se esforça, você é displicente, você é mal educado." E ele de fato era. Ele concordava. De fato era mal educado, displicente, relaxado, não fazia os deveres. Aquela professora do terceiro ano primário não aguentava mais aquele aluno. Mas ela pensou: se eu reprová-lo, ele volta comigo, eu não aguento mais esse menino. Eu vou aprová-lo, que assim no quarto ano ele pega outra professora. E apesar daquele aluno não ter a menor condição de passar para o quarto ano primário, ele recebeu o boletim dizendo: aprovado. Mas ele não sabia nada. E por causa disso, se sentia realmente uma pessoa sem inteligência. Ele dizia para si mesmo: você é um burro. É, você é um burro, você nunca vai aprender nada. E ele se tornava agressivo. Aí vieram as férias, tudo bem, esqueceu um pouco a escola. Mas quando as aulas recomeçaram no início do ano, ele ficou furioso: não sei por que eu estudo, meu pai me obriga, minha mãe me obriga, eu não gosto de estudar. Eu vou na escola na marra, eu odeio a escola. E ele foi para a escola revoltado. Era o primeiro dia de aula e uma professora nova. Aí todos os alunos na classe, todos com muito respeito, e esse aluno aí, que já tinha repetido tanto, ele estava sentado lá no fundão, bem displicente, largado na carteira. Não trouxe nem caneta, nem material, nada. Ele estava lá com uma folha para tomar nota. Lápis ele pediria emprestado. Ele estava ali, largadão no fundo. E os outros alunos, bem sérios e bem comportados. E ele pensando: eu sou diferente de todo mundo. Eu não presto para estudar. E realmente não tenho inteligência. Estou fazendo o que aqui? Vou começar a bagunçar já já essa aula. Aí a professora começou a fazer a chamada. E foi falando o nome de todo mundo. Foi falando o nome, começando na letra A, depois a B, e em ordem alfabética foi fazendo a chamada de presença. E todos os alunos: presente, presente, presente. Aí quando chegou a vez dele, a professora disse: José da Silva. Aí ela levantou os olhos e ficou olhando. Olhou diretamente para ele lá no fundo, para ver se ele ia fazer qualquer coisa. Aí ele levantou a mão assim, com a maior má vontade, e disse: presente. Aí a professora falou: José da Silva. E a classe toda ouvindo, não é? E ela olhando para ele assim por cima dos óculos: olha, José da Silva, eu já ouvi falar muitas coisas a teu respeito. Já ouvi muitas histórias a teu respeito. E ele já pensou: pronto, já fizeram a minha fama. Quem é que não me conhece nessa escola? Lá vem bronca. E a professora voltou a repetir: José da Silva, me contaram cada coisa a teu respeito. Mas sabe de uma coisa? Eu não acreditei em nenhuma delas. Aí ele levou um susto. Como é que é, professora? Isso mesmo que você ouviu. No final da aula, venha falar comigo. Aí, quando terminou aquela primeira aula, a professora disse: olha, já ouvi cada história a teu respeito. Me preveniram que você é displicente, desorganizado, mal educado, respondão, que você não quer nada com a escola, que você não faz os deveres, que você não estuda. Eu ouvi falar cada coisa a teu respeito, mas eu não acreditei em nenhuma delas, sabia? Eu acredito que você vai ser o melhor aluno dessa classe. Eu acho que você é estudioso, eu acho que você é um bom rapaz, e eu acho que neste ano você vai mostrar o teu talento. Ele ficou todo cheio, não é? Pela primeira vez alguém o estava tratando com respeito e dizendo: eu acredito em você. Alguém pela primeira vez estava dizendo: você tem valor. E ele se sentiu bem com aquela professora. Foi a primeira professora que lhe gostou em todos os anos que já estava ali no primário. E a professora disse: olha, faz o seguinte, Zezinho. E já chamou ele de Zezinho, não é? Era a maneira que o seu pai e a sua mãe chamavam, e as crianças também chamavam. Ela falou assim: Zezinho, quando você não entender alguma coisa, vem aqui no final da aula e eu te explico de novo, tá? Eu sei que você pode ter vergonha de perguntar na frente de todo mundo, mas vem no final da aula que eu te explico outra vez. No dia seguinte, o Zezinho foi o primeiro a chegar na classe. Cabelinho bem penteado, a roupa bem limpinha, arrumadinha. Ao invés de sentar lá no fundo, sentou ali na primeira carteira e prestou muita atenção na aula, ainda que não entendesse muita coisa, porque os anos anteriores tinham sido perdidos. Mas ele, no final da aula, dizia: professora, a senhora me explica outra vez isso daqui que eu não entendi direito. E a professora ficava depois da aula coisa assim de 45 minutos, uma hora, explicando tudo para ele, voltando lá atrás na matéria. E aí o Zezinho foi aprendendo. Um dia, o pai do Zezinho levanta de madrugada e vê que tem uma luz acesa na cozinha. Ele fala: vou tomar água, alguém esqueceu a luz acesa. Aí, quando ele foi lá na cozinha para apagar a luz, estava o Zezinho estudando. O pai do Zezinho esfregou os olhos como quem diz: estou sonhando. E falou: meu filho, você está doente? Você não está bem? Ele falou: não, pai, eu estou fazendo o dever da classe, porque eu tenho que entregar esse trabalho amanhã sem falta. Eu estou quase terminando, já eu vou dormir. Aí o pai olhou o menino e disse: ué, o que está acontecendo com ele? E no dia seguinte ele chegou cedinho na classe, entregou o trabalho, e quando o quarto ano primário terminou, ele era o melhor aluno da classe. Sabe o que aconteceu com aquele rapaz? Continuou seguindo esta linha de se esforçar, estudar, sabendo que tinha valor, e se tornou um grande doutor. Poderia ter se tornado um marginal, um bandido, um vagabundo, uma pessoa sem oportunidades na vida, uma pessoa que rejeitou o futuro, mas ele correu não atrás, correu na frente, porque teve uma pessoa que disse uma boa palavra que tocou no coração daquele jovem. E ele se tornou um grande homem. Sabe por que eu estou te contando esta história? Porque há muito tempo você tem ouvido pessoas dizerem: você não vale nada, você não presta, você nunca vai aprender, você é incompetente, não é isso? Muitos, até na sua família, já disseram que você não é inteligente. Pessoas zombaram de você a vida inteira e você foi crescendo e acreditando nestas histórias, em tudo que disseram de você. Mas existe alguém que conhece o coração humano, que está te olhando nesta hora e dizendo: sabe de uma coisa? Já ouvi o diabo falar cada um a teu respeito, mas eu não acredito em nada, porque eu conheço o teu coração. E esta pessoa que acredita em você e que não desistiu de você é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está se comprometendo agora a ficar um tempo em particular com você, um tempo até depois da hora, e ministrar no teu coração todos os ensinamentos da vida. E não apenas da vida, Ele vai te ensinar coisas que você nunca imaginou que existissem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai fazer de você a melhor pessoa da face da terra. Ser o melhor aluno de uma classe é difícil, mas fazer alguém se tornar a melhor pessoa da face da terra não é difícil, não, se for Jesus Cristo o teu mestre. Se ele estiver te ensinando e se você perder a timidez e acreditar realmente em Jesus e se você se achegar ao Senhor, ele vai ministrar na tua mente, na tua inteligência, mas principalmente no teu coração e na tua alma, porque ele acredita em você. Ainda que ninguém mais acredite, ainda que as pessoas zombem de você, Jesus Cristo continua acreditando. Ainda que digam, desista, desista, Jesus Cristo não vai desistir. Ele não abre mão de você, porque ele olhou agora no teu coração e viu um grande valor na tua vida. Ainda que todos te abandonem, escute o que Jesus Cristo te diz. Meu filho, minha filha, quando teu pai e a tua mãe se esquecerem de você, eu, todavia, não me esquecerei, porque eu te amo.